saúde. O nosso corpo precisa, porque na atividade física nós geramos endorfinas, substâncias que geram prazer, alegria, bem-estar. A gente vai dormir melhor. Então, os homens que sempre gostaram de futebol, joguem seu futebol. As meninas, eu estou vendo várias meninas aqui, joguem seu vôlei. Dancem. As meninas não gostam de dançar, não gostavam de dançar? Dancem. Ah, Nazareno, mas espírita não pode dançar. Por que não pode dançar? Pode dançar. Qual é o problema de dançar? Se a gente está dançando entre amigos, com um pensamento bom, é melhor do que, às vezes, estar na casa espírita com mágoa, com raiva, com ódio de alguém, não é? Frederico Menezes, um excelente palestrante de Pernambuco, ele diz que ele é muito corrido, muito ocupado, nunca tem tempo de brincar, de fazer nada. Mas uma vez lhe convidaram para uma festa. E ele foi para lá, os amigos espíritas todos, ele começou a dançar, ele gosta muito de dançar. Ele lá dançando, aquela coisa animada. Quando ele vê, tinha uma jovem olhando para ele com os olhos desse tamanho. E ele, ixi, será que essa menina é médium? E tá vendo alguma coisa aqui do meu lado, né? Quando terminou a dança, ele foi lá falar com ela. Disse, vem cá, tudo bem? E ela disse, tudo bem, Fred. E ele disse, eu estava reparando, você estava me olhando com um olhar assim, meio preocupada. E eu queria saber o que foi. Ela disse, não, Fred, e pode dançar? Olha só, mas se até os desencarnados estão dançando, quanto mais eu não vou dançar? E, aliás, danço muito bem e tal, e falou. E ela tinha dito a ele que se tornou espírita. E pior que é o celular do palestrante, vocês acreditam? Mas, se for para mim, realmente eu não posso atender. Depois ele desliga. Pelo menos a música é engraçadinha, né? Então, pode dançar, qual é o problema? Não é nada de... dessa hipocrisia, às vezes, que a gente tem, sem necessidade. Então, a gente ter essa atividade física é muito importante para a depressão. O espírito que estiver cuidando do corpo sem ter nenhuma atividade física para a depressão, de preferência prazerosa, rotina e prazerosa, leve, porque nós normalmente exageramos, vamos para a academia e exageramos e ficamos com fadiga. Pesquisa demonstra que você tem uma atividade física rotineira, regular, leve, você aumenta a sua disposição em até 25%. Em vez de ficar cansados, vamos ter mais energia. Então, cuidar das causas orgânicas e biológicas. As causas sociais. É natural, meus amigos, que no momento de grande desemprego, de grandes catástrofes naturais, como nós tivemos aqui nos Estados Unidos, é natural que fiquemos abatidos. Problemas na família, problemas no nosso relacionamento, tudo isso gera um quadro que pode agravar a nossa depressão. A depressão financeira também, que é muito grave, não é? Nós vamos falar sobre a depressão e o desapego também rapidamente, mais adiante. E nós temos que considerar que existem causas sociais para a depressão. Estar longe de casa, estar longe do Brasil... é aquele nosso saudosismo, é perfeitamente natural. Busquem a casa espírita, busquem se integrar, busquem frequentar um estudo em grupo, como o ESD, estudo do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, o tratamento espiritual, que é o estudo do Evangelho em grupos. Então, busquem se integrar também na casa espírita para fortalecer esses laços de amizade e não sofrer tanto com o saudosismo, a saudade. As causas espirituais. E eu queria perguntar a vocês, por que existe obsessão espiritual? Vocês sabem? Por que existe obsessão espiritual? Só existe obsessão espiritual, meus amigos, porque nós somos obsediáveis. Porque não é porque o espírito mal deseja que ele vai nos prejudicar, não. Se assim o fosse, Deus não seria justo. Nós não conseguiríamos jamais levantar uma igreja católica, um templo protestante. Jamais construiríamos uma casa espírita, porque os espíritos maus não deixariam. Mas eles só influenciam naquilo em que nós permitimos. Somos nós quem fornecemos as tomadas psíquicas, os plugs, que são as imperfeições morais, no diz o Livro dos Espíritos. Na hora que nós estamos vibrando naquela frequência inferior, por uma lei de afinidade, nós sintonizamos e permitimos o acesso desses espíritos. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a impaciência, a intolerância, a impiedade, a nossa omissão no trabalho no bem, a nossa inveja, a nossa maledicência, os problemas que ainda enfrentamos, porque estamos ainda no nível evolutivo ainda atrasado, há uma